6810, chame Recife, 12685, até N12545. 685 a secundária, 12545. Negativo. Salvador, Web 572, está pronto, a ponte perto da 10. O Webjet 572, autorizado a linha de colapso no 0, vento 030 graus com 03 nós. Autorizado a linha de colapso no 0, Web 572. Miras aí, e pra se afastar aí um pouco da área restrita de Aratu. Web, tira uma dúvida nossa? Prossiga. Qual a finalidade de saber a temperatura da pista e se ajuda os pilotos em quê? Cálculo da performance da decolagem. Ah, sim, só e pouso também? Pouso não ajuda muito não. Só na decolagem. Positivo. Muito grato. Obrigado de matar o ataque com a sua. Na 5, pronto, copia. Pronto, copia, na 7, na 5. Brasília, 360 autorizado, via Pêndulo 17, na cola da pista 10, primeira curva direita, subida gole, transição ao fito, controle 199.8, transporte 5541. Autorizado para Brasília, nível 360, via rota do plano, Pêndulo 17, da cola da 10, curva direita, na gole ao fito, 198. Controle 55 no transponde, pegou no 7 no 5. No 7 no 5, corretinho, para o Sobeca, será? Ou no 7 no 5. 3-4, chama agora o controle em 1 no 9, decimal 8. Bom voo e bom dia. 9-8, obrigado. Negativo, novembro. Reporte visual. Reportará visual, novembro. Para 0153, confirma. 3000, na gole. Bom dia, 5722, vigilância, subal 320. Aí da gole. 320, na gole, 5722. Altímetro, 611, bom voo. Falo Salvador, com 642, portão 612, Pitbeck acionamento. Bruno 642, autorizado Pitbeck acionar, chame para o táxi. Agora para o táxi, com 642. Salvador, bom dia, 5554. 5554, Aracaju, nível 190, pronto, copy. Tem ativo, pronto, para a forma, você pode assinar nível 130 para Aracaju? 130, Aracaju, autorizado, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida a Puca, Jama, pós Jama direto, controle 199.8, acione 0263 no transponder. Pega a curva à esquerda após a decolagem. Saída Pucca, direção Jambo, após Jambo, direto a Gacaju. Transponder 0263 e o controle 1198, 355-14. 355-14, correto. Chame para o feedback acionamento. Chama a para puxa acionamento, 5514. Solo Azul 4149, está pronto para o táxi com 109 a bordo, alterna Ribeirão Preto com 4 horas de autonomia. Azul 4149, livre de táxi, até o ponto de espera da 10, lá 18,200, 1.011 altímetro, longo. Ataque está ponto de espera da 10, quando lá é 186, o Azul 4149, obrigado. Salvador, bom dia. O TRIP 531 está passando 2.0, descida para 1.0, informação bom. 2.000 pés, direto Duna, 5.316, TRIP. 2.000, direto Duna, obrigado. 5.316. 5.316, ajuste em Salvador, 1.011. 1.011, gente, após o banco da companhia, autorizado a recorda na 1.607. Para o táxi, 119 a bordo, 3 horas e 35, autonomia alterna no Natal. 1942, via Juliette Alfa no ponto de espera, 118, decimal 62, altímetro 1011. Juliette Alfa, ponto de espera 18611, igual 642. Jet 5722, chame Recife 128.8, alterne 1260. 288-260, 5722. Bom dia. Bom dia. Do pátio de número 3 para o pátio 1, no finger de número 6. Autorizado início de pushback em rebote. Rebote para ingresso no principal, back exchange. Muito obrigado, será feito, senhor. Salvador Azul 4149, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 040 graus com 03 nós. Autorizado alinhar e decolar da 0, Azul 4149. Fala Salvador, bom dia, eu vou 1897 para Confim, no 3606 da Gol. 0 no 1, porta no ponto de espera, táxi papá. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, após Leda Bridge, controle 1-9-8, transporta 5544. Após bridge, segue na Elpes Lu 16 e após o conforme plano. Então, está autorizado para Confins 360, decola da 10 à direita, saída da Elda, São Leta, depois voa bridge e Elpes Lu 16. Controle 198, transponder 544, voo 1897. 1897, correto, chama para o pushback acionado. Chamado no pronto, pushback também, voo 1897. Thank you. Salvador, muito bom dia. Ao Gol 1605, ciente da Gol, solicita 360 Galeão. Sim. 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da El, Leda, após Leda de Deve. Interceptor da 9857 até Porto Seguro, após o Pesolo 1-6, esse conforme plano. Controle 1-9-8. Transponder 5545. Autorizado. Salvador Galeão 360. Decolando da 10, perfil Dael, Leda. Após Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16 e o resto conforme rota. Decola da 10, curva direita, 119.8, controle 5545, transponder. Problema 05, teve mais corrado, para o feedback acionamento. Reportará 1-6-3. Companheiro, e me informa aí o que é o final. Alugou 1-6-07 para o táxi, POB de 195 a bordo, 195, 4 horas, alterno Galeão. 1-6-07, via Juliette Alfa, ponto de espera 1862, e altímetro 1011, bom voo. Via Juliette Alfa, espera no 0118, decimal 612, 1-0-1-1, voo 1-6-02, 3-2012. Mike Serra Golf, confirma o bate? Bate da bate. Ok, para Mucugê, Serra November, Quebec Uniforme. Autorizado em nível 080, plano Yankee. Decola da pista 197, primeira curva direita. Subida gole, eval, após eval direto. Controle 199.8. Acione 5553. Mike Serra Golf. Obrigado. Como é que Serra Golf controle? Opera em 199.80. Confirme o POB e autonomia. 1-9-0 é autonomia 50, o POB não possui para o encanamento 2-9-14. Ok, Mike Serra Golf, seu time é 3.011, chame 18.6, a torre, bom voo. 3.011, tem que ver como eu estou, grato, bom voo, trabalho. Controle Salvador, bom dia, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantendo o Iofés, corredor Axé, reporte fora da barra. Iofés, Axé, reporte fora da barra, Romeo Oscar. Torre Salvador, bom dia, Gonomia 07, ponto esperando 0, pronto. Gonomia 07, autorizado, a linha decolar, pista no 0, vento 040 graus com 05 nós. A linha e decola no 0, Gonomia 07. Mike Alfa, prossiga. Autorizado para morro, mil pés, decolando 1-7, direita, ingresso no corredor Axé, controle 1-9-8, Axone 0-1-4-4, responde. Confirme o pátio para B? Xangai 1 na noite, 1962, para acionamento, táxi, decolagem, voo, Índia Mantel. Volume 07 aos 47, decola, 198 ao controle, bom voo. 198, bom dia. Tole Salvador, bom dia, Gonomia 07. Gonomia 07, vigilância, bom 360, conforme autorizado. Vigilância 360, Gonomia 07. Mike Juliette Romeu, autorizado ao local, Salvador, Salvador, decola da 17. Ingressa no corredor axial, no meio pés, com curva direita. Controle 199.8, acione 01 da 17. Do 4149, Xangai Centro Recife, frequência 1251, alternativa 123.25. 1251, alterna 123.25. Azul 4149, obrigado, bom dia. A secundária azul, 13325, 133, bom dia. Ok, 13325, bom dia. Uhum. 12685, alternando 12545. 6427. Chama táxi 1804. Chamaratáxi 1804. Altimetro. Vai passar a dona, 53, dono 6. 53, dono 6, complete, aproximação, torre 18, 62. 18, 6, bom dia. Bom dia. 53, dono 6, passando dona. 53, dono 6, reporte passando marcador externo, baixada travada, 1011 no altímetro, no 011. Sim, prossiga. Informando o término do reboque, ponte de número 6. Obrigado, um bom dia, senhor. Obrigado, bom dia, um abraço. Aqui no meu Oscar, de frequência, 2345, se entrar para reportar até o regresso. Salvador, bom dia, tá 3597. 3597, junto cópia, Brasília. 380. Pronto, cópia, está ciente da informação, Golf. 380 para Brasília, autorizado, via Pedro Luna 7, decola da pista 10, primeira curva direita, subida gole, transição ao filtro, controle 119.8, transponder 5560. Autorizado Brasília, conforme o plano de voo, 380 será o nível. Decola da 10 com a primeira direita, gole o fito, Aperzulu, 9719-85560. É 3597, correto, para pushback, acionamento. Chamará. Para o táxi, o 1804, 189 a bordo, Dana Campinas, 4 horas de autonomia. A corrigindo, Índia, Mike Alfa, reposta quando plano para o táxi, 45. 5-1, antena 3325, Gono 607, bom dia, senhor. Bom dia. Direto Romeu? Informativo Romeu, reporte no ponto de espera, linha de parada 17, o altímetro 1011, no 09. Alfa, reporte na linha de parada, ponto de espera, taxi Papá, 1011 no altímetro, no 09, India Mike Alfa. Pushback acionar, chame táxi, 1715. 1715. Autorizado a linha de decolar, tentando estreita turbulência do Embraer da Trip, completo pouso agora no 0. O vento 040 graus com 05 nós. O Mike Gillette Romeo. Autorizado, a linha é decolar, vai ficar atento à estreita volante. Mike Gillette Romeo. Quer fumar, tem um ponto de espera? Flip 5316 no solo 54, livre direito, chama o solo 1219. Direita solo 219, flip 5316. 05, posição 3, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, chama o táxi 605. Reportado a táxi 605. Mativo Romeu, decolado de Salvador 55, mantendo a proa, ingresso ali no litoral, chama o controle 1098, bom voo. Mantenha a proa, ingresso na linha eleitoral, 99.8, grato da Grécia. India Mike Alfa, Lima Dengue, Cap 07. India Mike Alfa. 1804.0. 1804, Lima Dengue, Cap 0. Lima Dengue, 1804. Papa Tango, India Mike Alfa na escuta. Frequência do controle. Ali mantém cabeceira 17, India Mike Alpha, reporte pronto. Gol no 804, livre decolagem de pista no zero, vento 040 graus com 04 nós. O gol no 804. Ali decola pista no zero, gol no 804. Parque de Bituaçu e Avenida Paralela, senhora, a princípio. Obrigado, vou ter a escuta permanente. Roda no 7, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, Bidev. Controle 199.8. Transponder 5547. Diz que bravo isso, correto. Confirme o POB, autonomia. Ok, chame todos, 8 e meia dúzia, para acionamento, taxi, decolagem, vovô. Controlador, voo no 897 para pushback, acionamento, portão 6. No 7, guarda a passagem do Boeing da companhia retaguarda. Posto autorizado, pushback, acionamento. Passagem do Boeing, autorizado, pushback, voo no 897. Salvador, Bona 7, 15, pronto, táxi 180 a bordo, autonomia 4 horas, alternado Campinas. 8198 ao controle, bom voo. 198, obrigado, até mais, Bona 804. Salvador, Bona 804, da El Leda, passa 1500. Bona 804, submantém 360 da El. Autorizado 360, confirme o PROG da El, Bona 804. 360, saída da El, conforme autorizado, Bono 804. Gente, Bono 804, 360, saída da El. Whisky Bravo Whisky, pátio 5, reposto quando pronto para o táxi. Mike Jackson, não? Através do parque de Pituaçu, senhor, se autorizado, que estivesse, está com prova da BR-324. Prossiga, na escuta permanente, Mike Jackson, Romeu. Autorizado, na escuta permanente do controle, Mike Jackson, Romeu. Mike Alpha, decolado de Salvador 00. Vou chamar agora o controle 19.8, 109.8, bom voo. 98, bravo, Badia. Autorizado para Morro de São Paulo, decola da 17, curva direita. Ingresso no corredor Echel, na 1000 pés, aguardando liberação do controle para acender a 045. Controle 19.8, acione 01. 3-1, transponder. Autorizado, 0123, então, no transponder. Chame torre para acionamento, táxi decolagem. Por fim, pátio PAB. Direto no morro, entra mais alto, suba 2500. Foi direto de boa, recebendo para 2500, Zero a bordo, alterna Campinas, 4 horas.